Aqui pela sua rádio Aparados da Serra. Mais música, mais sucesso, mais alegria. Aparados, o som que contagia. Mais notícias, mais informação, mais verdade. Aparados, jornalismo com credibilidade. Mais novidades, mais interação, mais tecnologia. Aparados, sua melhor companhia. Aham. 1973, novembro. Nascia em Bom Jesus, uma das rádios mais importantes da região serrana do sul do Brasil. Aparados da Serra. Potente, potente, potente, potente, potente. Moderna, moderna. Inovadora. Uma rádio à frente do seu tempo. Rádio Aparados. Em 2013, conta com estúdios modernos, equipamentos de última geração. Mas o nosso maior patrimônio, nosso maior orgulho, é você, ouvinte. Milhares de pessoas que há 40 anos, todos os dias, nos ouvem em seus rádios, na frequência 1240 AM. Aparados. Mais rádio, mais você. Nesta sexta-feira, a festa é na Flashdance. Tô morando só, agora é só alegria. Pode vir com tudo, hoje eu tô vendendo. O que é bom, o que é bom, está de volta, volta, de volta. É a sextaneja da Flash. O sertanejo universitário e o Arrocha tomam conta da pista pra você se divertir pra valer. Alô, vó, tô estourado, vó, tô estourado. Sertaneja da Flash. Flash. Elas até a meia-noite não pagam. Convide a galera e venha para a sertaneja da Flashdance. Logo hoje que eu saio com a minha namorada pra fazer uma média com ela na balada. 2014 está chegando. E a Rádio Aparados da Serra está preparando uma programação muito especial para você, ouvinte. Nova programação. Entrevistas, música e muita informação. Tudo o que está acontecendo em nosso município e região, você ouve aqui. Rádio Aparados da Serra e Prefeitura Municipal de Bom Jesus, fazendo o melhor por você. Esta é a mensagem da equipe 1240, da sua Rádio Aparados da Serra. 2013 está chegando ao fim, mas aprendemos muitas coisas este ano. À frente da nossa Rádio Aparados da Serra, eu, Verdão Calai Chaves, desejo um Feliz Natal e próspero Ano Novo a toda a nossa equipe, nossos patrocinadores e, claro, nossos ouvintes. 40 anos Rádio Aparados da Serra. Oi, eu sou a Sabrina Espíndola, desejo a todos um ótimo Natal e um Ano Novo com muita saúde e prosperidade. Buenas, tia. Aqui é Jônio Souza, quero desejar a todos um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Um abraço bem campeiro e bem chinchado a esta gauchada. Olá, aqui quem fala é a Michele Ribeiro, desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Anísio. Agradeço a companhia indispensável em nossos programas com sua audiência e participação ao longo de todos esses anos. Desejo que vocês e suas famílias tenham um ótimo Natal e Ano Novo, cheios de alegrias e harmonia, com renovações de fé, muita paz, amor e prosperidade. Ouvintes, eu sou o Elivelton Fonseca e nós vamos renovar o contrato de amizade para o ano que vem. Boas festas e tenham um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Meu nome é Andréia Oliveira Brito, sou funcionária da Rádio Aparados. Desejo um feliz Natal e um próximo Ano Novo para todos os banjozoenses. Olá, aqui é Shaone Alves. E eu desejo um maravilhoso Natal, um ano novo cheio de saúde, paz, harmonia, amor e amizade. Que este Natal seja um Natal de renascimento de amor fraterno e que possamos nos unir na verdadeira paz de Cristo. São os votos de Roselaine Costa. Alô galera, aqui quem fala é Rodrigo Silva, desejando a todos vocês um feliz 2014. Oi, gente! Aqui é a Dalila Borges. Aqui é o Josias Silveira. Nós desejamos a você um Feliz Natal e Ano Novo também. Que seja feliz quem? Quem, Dalila? Você, ouvinte da 1240 Rádio Aparados. Feliz Natal, boas festas. E um Ano Novo de muitas realizações. Ser uma emissora de rádio é intenso. A gente tem uma programação, um público, um dia a dia cheio de surpresas, muita informação, muita música. Mas ser uma emissora também é complexo. Concorrência, outorga, renovação, contratos, estatuto, defesas, recursos. Anatel, diário oficial, protocolos, laudos, projetos, compra de equipamentos, antena, transmissores, processamento de áudio, gravação, avaliação de cobertura. Ser uma emissora de rádio é complexo. Mas como se lida com questões complexas? Com proximidade, confiança, agilidade, tecnologia, credibilidade, eficácia, com inteligência. Essa é a Rádio Aparados da Serra, uma emissora completa. Ho, ho, ho, ho! Olá, meus amiguinhos! O Natal está chegando! Então, é Natal! E no primeiro show de Natal de Bom Jesus, hoje, uma caravana muito animada convida todos para participarem de uma caminhada natalina com personagens, incluindo o Papai e a Mamãe Noel, percorrendo as ruas da cidade nos bairros Expedicionário, Vila Pinto, CE, Coab e São José. Logo após esse trajeto, voltaremos para a Praça Rio Branco. Venha espalhar a alegria e o espírito natalino. Hoje, a partir das 20 horas, saída na Praça Rio Branco. Ho, ho, ho, ho! Se estiver chovendo, o evento será cancelado. Segura, peão! Vem aí, quinto torneio de laço, piquete serrano, sim senhor! Venho de cima da serra, sou serrano, sim senhor! Dias 19 e 20 de abril de 2014, no Parque de Rodeios, em Bom Jesus. Mais de 15 mil reais em prêmios, modalidades de laço, gineteadas e bailes. No sábado, 19 de abril, baile com banda vaneira. Mas pira, pira, ai na vaneira, pira, pira, ai, ai, rebolando. Ai, ai, ai, ai, as mina pira e pede mais. domingo 20 de abril, véspera de feriado. Baile com Estação Fandangueira. É Estação Fandangueira, na bucha, meu irmão. Tá sofrendo porque quer. Foi você que me deixou e agora tá chorando, implorando meu amor. Realização, Piquete Serrano, sim senhor. Produção, DJ Dudu, som, luz e imagem. Quinto torneio de laços Serrano, sim senhor. Mais que um torneio, um encontro de amigos. A Secretaria Municipal de Educação convida você para assistir a primeira marcha em defesa dos animais, que acontecerá dia 31 de outubro, às 18 horas, na Praça Rio Branco. Eu não sou cachorro, não. Se você também quiser participar desta marcha com o seu animal de estimação, dirija-se à SMEC ou à escola municipal mais próxima de sua casa para conhecer o regulamento. Contamos com você! Realização: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Filhos, valorizem os seus pais. Uma homenagem da Rádio Aparados da Serra a todos os papais que ouvem a 1240 AM. Feliz Dia dos Pais.